que tá ligada na massa. Tem também aqui a Gislene. Oi, Gi, beijão. Obrigado pela sua participação também. Márcio, acabei de chegar em casa do trabalho, foi um dia tão corrido. É o Souza, tô ligado na massa. Abraço para todos vocês. O Medeiros também tá curtindo, pedindo música. A Nádia, a Cristina também. Agora, se você também tá aí comigo, deixa tua mensagem e não esquece que tem um super kit saindo já já. Minha saudade é você. Massa FM. De carona com a massa. Na próxima vez que você pegar um táxi ou um carro de aplicativo, olhe pro rádio se estiver sintonizado nos 92.9. Você pode ganhar R$100 e o motorista também. Tire uma foto do rádio nos 92.9 e mande pro nosso WhatsApp 3509-9290, junto com o seu nome, mais a placa do carro, modelo e cor. Tem sorteio de segunda a sexta na Manhã da Massa. De carona com a massa. No táxi ou carro de aplicativo, a minha rádio também é massa. Massa FM. Chegou a promoção Conquista em Dobro. É hora de planejar a conquista do seu veículo e deixar a sorte vir em dobro. Faça o consórcio Popcom e concorra a 4 motos Royal Enfield 0 quilômetro. Fazendo o consórcio com crédito a partir de R$40 mil, você ganha um cupom. E acima de R$80 mil, você ganha 2 cupons para concorrer à supermoto. É coisa de louco! A promoção vai até 31 de outubro. Faça uma simulação no site popcom.com.br e participe! Ei, diz aí, como você se liga na massa? Sempre que eu tô em casa com a mamãe, a gente fica ouvindo a massa. Massa! Você não é mais o mesmo de ontem. Nós também. Acesse agora no seu computador massanews.com. Massanews.com, a notícia em movimento. Na Massa FM 92.9. Massa. Tem prêmio todo dia. Toda hora. E é só prêmio massa. Massa! Quer investir em um negócio de alta rentabilidade? Então seja um franqueado Odontic, a rede de clínicas odontológicas que cresce em todo o Brasil. Você que é dentista ou investidor, entre no site clinicodontic.com.br e conheça nossa empresa, nosso jeito de fazer negócio e venha ser nosso parceiro. Tratamento dentário de qualidade é a necessidade de milhares de brasileiros. Nós do Grupo Massa somos um dos sócios da Odontic e queremos que você também seja. Invista com a gente e abra uma clínica Odontic na sua cidade. clinicaodontic.com.br. Vem aí! A 69ª Festa de Peão de Boiadeiro de Barretos. Vai ser massa! Realização Os Independentes. Parceria Hospital de Amor. Massa FM 11 em ponto. De segunda a sexta, aqui na Massa FM, nós mulheres mandamos na programação. Isso mesmo, Mulher Entende Mulher. Com muito bate-papo, música boa e, claro, prêmios. Mulher Entende Mulher, de segunda a sexta-feira, a partir das 9h15 da manhã, aqui na Massa FM. Te esperamos, hein? Mulher Entende Mulher. Massa! Minha rádio é massa. Minha saudade é você. Massa FM. Com todas as suas personalidades. Primeiro a que me trai. Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento. Segunda que cê é quando me deixa e sai. Então se administrava 3, 4 ao mesmo tempo. Agora eu quero falar com seu eu que tava comigo, gritava te amo, falava de filho. Que a gente era um casal bonito. É sério. Não sei se eu termino ou se eu te interno, seu louco. Já que eu não